Fecheiro 33, capítulo 19. O diabo conhecido. Uma semana mais tarde, nós, isto é, as mulheres, estávamos empenhadas no estafante serviço de lavandaria, quando Clarence, a mula, soltou o seu aviso alto e claro de que íamos ter companhia. A pequena senhora Aberfeldy saltou como se tivesse sido picada por uma abelha e deixou cair uma braçada de camisas molhadas no chão de terra do pátio. Vi o Sr. Bug e a Sra. Kisholm abrirem a boca em reprovação e aproveitei a oportunidade para enxugar as mãos ao meu avental e correr para a frente da casa para saudar quem quer que fosse o visitante que se aproximava. De facto, uma mula baia saía das árvores na dianteira, seguida por uma gorda égua castanha conduzida por uma rédea. As orelhas da mula chicotearam para a frente e ela zurrou entusiasticamente em resposta à saudação de Clarence. Tapei os ouvidos para bloquear a algazarra insuportável e semicerrei os olhos contra a luz ofuscante do sol da tarde para distinguir o cavaleiro na mula. Senhor Husband? Tirando os dedos dos ouvidos, corri para o cumprimentar. Senhora Fraser, bom dia. Herman Husband tirou o seu chapéu preto mole de aba larga, virada para baixo, e fez um leve cumprimento com a cabeça. Depois apeou-se da mula com um gemido que denunciava as muitas horas passadas na sela. Os seus lábios moveram-se sem som na moldura da sua barba, enquanto ele endireitava o corpo rígido. Era um quaker e não usava palavrões. Pelo menos, não em voz alta. O seu marido está em casa, senhora Fraser? Acabo de vê-lo a ir para o estábulo. Vou chamá-lo, gritei, acima dos urros contínuos das mulas. Tirei-lhe o chapéu das mãos e gesticulei, indicando a casa. Vou tratar das suas montadas. Ele anuiu com a cabeça, agradecendo, e saiu a cochear devagar, dando a volta à casa em direção à cozinha. De costas eu via que lhe era doloroso andar. Ele mal conseguia colocar o peso no pé esquerdo. O chapéu na minha mão estava coberto de poeira e manchas de lama. E eu sentira o odor de corpo e roupas não lavadas quando ele esteve perto de mim. Estava a viajar há muito tempo, não apenas hoje. Por uma semana ou mais, pensei eu. Ia dormir mal a maior parte do tempo. Tirei os arreios da mula, removendo dois alforjes surrados, cheios até meio de panfletos impressos, mal impressos e grosseiramente ilustrados. Examinei a ilustração com algum interesse. Era uma xilogravura de vários honrados e indignados reguladores a desafiar um grupo de agentes do governo, entre eles uma figura atarracada que não tive o menor problema de identificar como David Anstruther. A legenda não mencionava o nome dele. Mas o artista captara a semelhança do xerife com um sapo venenoso com grande e notável facilidade. Teria Husband assumido a entrega dos malditos panfletos de porta em porta? Questionei-me. Levei os animais para o corral, deixei o chapéu e os alforjes no alpendre e depois comecei a subir a colina em direção ao estábulo, uma caverna rasa que Jamie fechara com grossas paliçadas. Brianna referia-se a ele como a maternidade, uma vez que os ocupantes usuais eram basicamente éguas, vacas ou porcas grávidas. Eu questionava-me sobre o que teria trazido Herman Husband ali e se estava a ser seguido. Ele era dono de uma fazenda e de um pequeno moinho, ambos a pelo menos 2 dias de cavalo de Ridge. Não era uma viagem que ele iria empreender simplesmente pelo prazer da nossa companhia. Husband era um dos líderes dos reguladores e já fora preso mais do que uma vez pelos panfletos subversivos que imprimia e distribuía. As notícias mais recentes que eu ouvira acerca dele foram de que tinha sido expulso da reunião local dos quacks, os amigos, como eram chamados, que olhavam com desconfiança às suas atividades, considerando-as incitação à violência. Creio que tinham uma certa razão, a julgar pelos panfletos que li. A porta do estábulo estava aberta, permitindo que os cheiros agradavelmente fecundos de palha, calor animal e estrume flutuassem para o exterior, juntamente com uma torrente de palavras igualmente fecundas. Jamie, que não era nenhum quacker, acreditava em palavreado forte e estava a usar um grande rol dele, apesar de ser em gaélico, o que tende para o poético em vez de para o ordinário. Traduzia a atual efusão mais ou menos como que as tuas tripas se enrosquem como serpentes e os teus intestinos explodam pelas paredes da tua barriga, que a maldição dos corvos caia sobre ti, sua maldita cria de uma linhagem de moscas de esterco, ou outras palavras com este sentido. Com quem estás a falar? Perguntei-lhe, enfiando a cabeça pela porta. Qual é a maldição dos corvos? Pestanejei na repentina obscuridade, vendo-o apenas como uma figura alta recortada nos montes de feno claro, empilhados junto à parede. Ele virou-se ao ouvir-me e veio a passos largos para a claridade da porta. Andara a passar as mãos pelo cabelo. Vários fios haviam sido puxados da tira que os prendia e agora estavam arrepiados como palhas espetadas. Tanigen Meglachtorrach, disse ele, com uma carranca feroz e um breve gesto apontando para trás. Filha de uma é... Ah, estás a dizer-me que a maldita porca fez aquilo outra vez? A enorme porca branca, apesar de possuir uma gordura superior e uma capacidade reprodutiva surpreendente, também era uma criatura obtusa e impaciente no cativeiro. Já tinha fugido duas vezes do seu cercado para ter as crias, uma vez investindo contra a Lizzie, que sabiamente gritou e saiu do caminho, enquanto o animal partia disparado e novamente pelo expediente de assiduamente escavar um lado do cercado e ficar à espera até a porta do estábulo ser aberta, atirando-me ao chão enquanto corria para o descampado. Desta vez, ela não se preocupara com estratégia, mas simplesmente destruíram uma tábua do seu cercado. Depois escavaram um túnel por baixo das estacas da paliçada, digno de prisioneiros de guerra britânicos num campo nazi. Fez sim, disse Jamie, esquecendo o gaélico, agora que a sua fúria inicial havia arrefecido um bocado. Quanto à maldição dos corvos, depende. Pode significar que desejes que os corvos ataquem a plantação do homem e comam todos os seus grãos. Nesse caso, eu tinha em mente os pássaros a bicar os olhos da maldita criatura. Imagino que isso a tornaria mais fácil de ser capturada, disse eu, suspirando. E quanto falta para ela ter as crias? Ele encolheu os ombros e passou a mão pelo cabelo. 1, 2 dias, talvez 3. Vai ser bem feito para ela, se parir no mato e for comida pelos lobos. Ela e toda a ninhada de uma vez. Deu um pontapé no monte de terra que a porca tinha feito ao escavar o buraco, lançando uma cascata de terra para dentro do buraco. Quem é que chegou? Ouviu Clarence a berrar. Herman Husband. Ele virou-se bruscamente para mim, esquecendo-se imediatamente da porca. Ai, sim? Disse ele suavemente, como se falasse consigo mesmo. E por que será? É o que eu estava a perguntar-me. Está a andar de cavalo há algum tempo, distribuindo panfletos, evidentemente. Tive de sair a correr atrás de Jamie, enquanto acrescentava este comentário. Ele já descia a colina a passos largos, em direção à casa, penteando o cabelo enquanto caminhava. Alcancei-o mesmo a tempo de limpar pedacinhos de palha dos seus ombros, antes que ele chegasse ao pátio. Jamie cumprimentou distraidamente com um sinal da cabeça. A senhora Kisholm e a senhora MacLeod quiçavam com paz grandes fardos de roupas fumegantes da enorme chaleira e estendiam sobre os arbustos para secar. Continuei apressadamente ao lado de Jamie, ignorando os olhares acusadores das mulheres e tentando fazer parecer que eu tinha preocupações muito mais importantes com as quais lidar do que com a lavagem de roupas. Alguém providenciara um lanche, a husband, um prato de pão com manteiga parcialmente comido e uma caneca meio cheia de soro de leite coalhado estavam em cima da mesa. Também em cima da mesa estava husband, que apoiara a cabeça sobre os braços cruzados e adormecera. Adso aninhara sobre a mesa ao lado dele, fascinado pelas densas suíças grisalhas que estremeciam como antenas, com os roncos reverberantes do quacre. O gatinho estava exatamente a tentar esticar uma pata na direção da boca aberta de husband, quando Jamie o agarrou pelo cachaço e largou-o com precisão nas minhas mãos. — Sr. Husband? — chamou ele suavemente, inclinando-se sobre a mesa. — Um seu criado, senhor? Husband roncou, pestanejou e em seguida sentou-se muito direito, abruptamente, quase entornando o soro de leite. Regalou os olhos por um breve instante para mim e Adso. Depois pareceu lembrar-se de onde estava, pois sacudiu-se, levantou-se parcialmente, meneando a cabeça para Jamie. — Amigo Jamie, disse ele com voz rouca, eu estou... desculpe-me, tenho andado... Jamie fez um gesto, rejeitando as desculpas, e sentou-se à frente dele, agarrando distraidamente numa fatia de pão com manteiga do prato. — Posso ajudá-lo em alguma coisa, Sr. Husband? Husband esfregou o rosto com a mão, o que nada ajudou a melhorar a sua aparência, mas pareceu acordá-lo mais. Visto claramente à suave luz da cozinha, ele parecia ainda pior do que lá fora. Os olhos empapuçados e injetados de sangue, e a barba e o cabelo grisalho, embaraçados. Eu sabia que ele tinha apenas 50 e poucos anos, mas parecia pelo menos 10 anos mais velho. Fez uma tentativa de ajeitar o casaco e meneou a cabeça para mim e depois para Jamie. Agradeço-lhe a hospitalidade, Sra. Fraser, e a si também, Sr. Fraser. Eu vim, na verdade, pedir-lhe um favor, se me permitir. Peça então, por favor, disse Jamie educadamente. Deu uma dentada no pão com manteiga, erguendo as sobrancelhas num ar interrogativo. Quer comprar o meu cavalo? As sobrancelhas de Jamie continuaram levantadas. Mastigou devagar, meditando, depois engoliu. Porquê? De facto, porquê? Teria sido muito mais fácil para husband vender um cavalo em Salem ou High Point se não quisesse ir até Cross Creek. Ninguém no seu juízo perfeito se teria aventurado a um lugar remoto como Reeds, simplesmente para vender um cavalo. Coloquei Adso no chão e sentei-me ao lado de Jamie, esperando pela resposta. Husband lançou-lhe um olhar claro e direto, apesar dos seus olhos estarem injetados de sangue. Disseram-me que foi indicado como coronel de milícia. Pelos meus pecados, disse Jamie, o pão parado no ar. Acha que o governador me deu dinheiro para adquirir montaria para o meu regimento? Deu uma dentada no pão, esboçando um sorriso. O canto da boca de husband ergueu-se levemente em reconhecimento da piada. Um coronel da milícia tinha de suprir o seu próprio regimento, contando apenas com um eventual reembolso da Assembleia Legislativa. Uma das razões pelas quais somente homens de posses eram assim nomeados e uma forte razão para a indicação não ser considerada exclusivamente uma honra. Se tivesse, eu teria prazer em aceitar, a um gesto de Jamie, convidando. Husband estendeu a mão e agarrou outra fatia de pão com manteiga, que mastigou gravemente, olhando para Jamie por baixo das sobrancelhas, espessas e grisalhas. Finalmente abanou a cabeça. Não, amigo James. Tenho de vender os meus animais para pagar as multas que a justiça me impôs. Se eu não vender tudo o que puder, poderá ser confiscado. E se eu não vender, não terei escolha senão abandonar a colónia e levar a minha família para outro lugar. Se eu fizer isto, terei de me livrar de tudo o que não puder levar, pelo preço que conseguir. Uma pequena ruga formou-se entre as sobrancelhas de Jamie. Compreendo, disse ele devagar. Eu ajudá-lo-ei, Herman, de qualquer maneira. Espero que saiba isso. Mas eu mal tenho 2 chelins em dinheiro vivo, nem mesmo a desvalorizada moeda da proclamação, quanto mais libras esterlinas. Mas se houver alguma coisa que eu tenha que lhe possa ser útil... Herman Husband sorriu ligeiramente, com as suas feições ásperas a suavizarem. Sim, amigo James, a sua amizade e honra são realmente de grande importância para mim. Quanto ao resto, reclinou-se para trás, afastando-se da mesa, e começou a mexer na pequena bolsa a tiracolo que colocara ao seu lado. Retirou dali uma carta fina selada com lacre. Reconheci o selo e o meu peito apertou-se. Encontrei o mensageiro em Pumpkin Town, disse Husband, observando enquanto Jamie agarrava na carta e enfiava o polegar sob a aba. Ofereci-me para lhe trazer a carta, uma vez que me dirigia para cá de qualquer das formas. As sobrancelhas de Jamie levantaram-se, mas a sua atenção estava focalizada no pedaço de papel que tinha na mão. Aproximei-me para ver por cima do seu ombro. 22 de novembro de 1770. Coronel James Fraser. Ao ser informado de que aqueles que se autodenominam reguladores se reuniram com força significativa perto de Salisbury, enviei mensagem ao general Waddell para dirigir-se para lá imediatamente com as tropas de milícias à sua disposição, na esperança de dispersar esta assembleia ilegal. Ordeno-lhe que reúna os homens que julgarem condições de servirem num regimento de milícia e siga com eles para Salisbury com a maior presteza que possa conseguir para se unir às tropas do general antes ou no dia 15 de dezembro, data em que ele marchará sobre Salisbury. Até onde for possível, leve consigo farinha e outras provisões suficientes para alimentar os seus homens por um período de 2 semanas. Seu humilde criado, William Tryon. O aposento estava silencioso, a não ser pelo murmúrio suave do caldeirão sobre as brasas na lareira. Lá fora eu ouvia as mulheres a falar em curtas explosões, entremeadas de grunhidos de esforço, e o cheiro de sabão detergente flutuava pela janela aberta, misturando-se aos aromas do guisado e do pão a fermentar. Jamie ergueu os olhos para Husband. Sabe o que é que esta carta diz? O coacre anuiu com a cabeça, os contornos do rosto repentinamente flácidos de fadiga. O mensageiro disse-me: afinal, o governador não pretende fazer segredo das suas intenções. Jamie fez um som de concordância e olhou para mim. Não, o governador não iria querer fazer segredo disto. No que dizia respeito a Tryon, quanto mais gente soubesse que Waddell se dirigia para Salisbury com uma grande tropa de milícias, melhor. Daí também o estabelecimento de uma data específica. Qualquer soldado inteligente iria preferir intimidar o inimigo a lutar contra ele. E considerando que Tryon não dispunha de tropas oficiais A sabedoria era, sem dúvida, a parte mais importante da bravura. E quanto aos reguladores? Perguntei a Husband o que pretendem fazer. Ele pareceu ligeiramente surpreendido. Fazer? Se o seu pessoal se está a reunir, presume-se que seja com algum propósito, salientou Jamie, com um tom ligeiramente irónico na voz. Husband percebeu-o, mas não o censurou. Certamente que há um propósito, disse ele, endireitando-se com alguma dignidade. Embora o senhor esteja errado em dizer que são meus homens, a não ser no sentido de irmãos, como são todos os homens. Mas quanto à finalidade, é apenas para protestar contra os abusos de poder, tão comuns atualmente. A imposição de impostos ilegais, a confiscação descabida de... Jamie fez um gesto impaciente, interrompendo. Sim, Herman, já ouvi dizer. Pior, li os seus panfletos sobre isso. Se esse é o propósito dos reguladores, qual é o seu? O Quaker fitou as sobrancelhas grossas, erguidas, e a boca semiaberta, num ar de interrogação. O Tryon não quer manter as suas intenções em segredo, explicou Jamie. Mas vocês talvez queira. Não serve aos interesses dos reguladores que essas intenções sejam divulgadas, afinal. Ele fitou Husband, esfregando um dedo vagarosamente para cima e para baixo da cana comprida e reta do seu nariz. Husband ergueu a mão e coçou o queixo. O senhor está a perguntar por que é que eu trouxe isto? Meneou a cabeça na direção da carta aberta sobre a mesa. Quando a poderia ter deitado fora? Jamie anuiu com a cabeça pacientemente. Isso mesmo? Husband respirou fundo e alongou-se, estalando as articulações audivelmente. Pequenos sopros brancos de poeira ergueram-se do seu casaco, dissipando-se como fumo. Acomodou-se novamente, pestanejando e parecendo sentir-se mais confortável. Deixando de lado qualquer consideração sobre a honestidade de tal conduta, amigo James, eu já lhe disse que a sua amizade é o que mais utilidade teria para mim. Sim, é verdade. O esboço de um sorriso tocou o canto da boca de Jamie. Digamos como argumento que o general Waddell realmente marche sobre um grupo de reguladores, sugeriu Husband. É melhor para os reguladores enfrentarem homens que não os conhecem e são hostis a eles, ou enfrentar vizinhos que os conhecem e talvez simpatizem com a sua causa. Mais vale o diabo conhecido do que o desconhecido, não é? Perguntou Jamie. E eu sou o diabo que vocês conhecem. Compreendo. O lento sorriso aflorou ao rosto de Husband, igualando-se ao de Jamie. Um deles, amigo James. Tenho viajado a cavalo nos últimos 10 dias, vendendo os meus animais e visitando uma ou outra casa por toda a parte ocidental da colónia. O movimento regulador não faz qualquer ameaça. Não busca qualquer destruição de propriedade. Só pedimos que as nossas queixas sejam ouvidas e que sejam tomadas providências. É para chamar a atenção sobre a natureza e a justiça dessas queixas que os mais prejudicados estão a reunir-se em Salisbury. Mas não posso esperar solidariedade daqueles que não têm informações sobre a ofensa. Afinal de contas, o sorriso desapareceu do rosto de Jamie. Você pode contar com a minha solidariedade, Herman, e a minha hospitalidade. Mas se for necessário, sou um coronel de milícia. Terei um dever a cumprir, quer goste ou não desse dever. Husband abanou uma das mãos, rejeitando o argumento. Eu não lhe pediria para faltar ao seu dever, se fosse preciso. Rezo para que não seja. Inclinou-se um pouco para a frente, por cima da mesa. Mas eu pedir-lhe-ia uma coisa. A minha mulher, os meus filhos, se eu tiver de partir apressadamente, mande-os para cá. Estarão seguros. Com isto, Husband recostou-se para trás, relaxando os ombros. Ele fechou os olhos e respirou profundamente. Depois abriu-os e colocou as mãos sobre a mesa, como se fosse levantar-se. Agradeço-lhe. Quanto à égua, fique com ela. Se a minha família tiver necessidade dela, alguém virá. Caso contrário, eu certamente prefiro que seja o amigo James a ficar com ela do que um xerife corrupto. Senti Jamie mexer-se, querendo protestar, e coloquei a mão na sua perna para o impedir. Herman Husband precisava de confiança, muito mais do que de um cavalo que não podia manter. Nós cuidaremos bem dela, disse eu, sorrindo e olhando nos olhos, e da sua família, se houver necessidade. Diga-me, qual o nome dela? Da égua? Herman levantou-se e um sorriso repentino irrompeu no seu rosto, iluminando surpreendentemente. O nome dela é Jerusha, mas a minha mulher chama-lhe Senhora Porquinha. Receio que ela realmente possua um enorme apetite, acrescentou ele em tom de desculpas para Jamie, que se retesara perceptivelmente à palavra porco. Não tem importância, disse Jamie, afastando os porcos do seu pensamento com visível esforço. Levantou-se olhando pela janela, onde os raios do sol da tarde transformavam a lustrosa madeira de pinho dos peitoris e dos soalhos em ouro derretido. Está a ficar tarde, Herman. Por que é que não janta e passa a noite connosco? Husband abanou a cabeça e inclinou-se para agarrar na sua bolsa a tiracolo. Não, amigo James, obrigado. Ainda tenho muitos lugares a visitar. Mas insisti em que ele esperasse, enquanto eu preparava um fernel para ele levar. E ele foi com Jamie colocar a sela na sua mula, enquanto eu preparava a comida. Ouvi-os a conversar em voz baixa, enquanto voltavam do corral. As vozes tão baixas que não pude distinguir as palavras. Mas quando saí para o alpendre das traseiras, com o embrulho de sanduíches e cerveja, ouvi Jamie dizer-lhe com alguma urgência: Tenha certeza, Herman, de que o que você faz é prudente? Ou necessário? Husband não respondeu imediatamente, mas tirou-me o fernel da mão, com um sinal da cabeça em agradecimento. Em seguida virou-se para Jamie, com as rédeas da mula na outra mão. Eu lembro-me, disse ele, olhando de Jamie para mim, de James Naylor. Já ouviram falar nele? Jamie parecia tão perplexo como eu, e Herman sorriu no meio da sua barba. Foi um dos primeiros membros da Sociedade de Amigos, um dos que se uniram ao George Fox, que fundou a sociedade na Inglaterra. O James Naylor era um homem de fortes convicções, embora fosse peculiar na maneira de se expressar. Numa famosa ocasião, ele caminhou nu pela neve, enquanto maldizia aos berros a cidade de Bristol. O George Fox perguntou-lhe então: Você tem a certeza de que o senhor lhe disse para fazer isso? O sorriso ampliou-se. E ele colocou o chapéu cuidadosamente de volta na cabeça. Ele disse que sim. E assim sou eu, amigo James. Que Deus o proteja a si e à sua família.